Resumo de notícias com Fábio Assolini, no podcast Segurança Legal. Bem-vindos a mais um resumo de notícias do podcast Segurança Legal. Aqui você fica bem informado sobre o que ocorre no mundo da segurança da informação. Essa é a nossa curadoria de notícias. Para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário, aqui nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes e mais impactantes da área. Estamos sempre abertos a receber as suas críticas e as suas sugestões. Para entrar em contato conosco é muito fácil. Nossos perfis nas redes sociais é o Segurança Legal e o nosso e-mail é o podcast@segurançalegal.com. Lembrando aos ouvintes que todas as notícias que nós comentamos aqui, os links estão lá no nosso site ou então no show notes que aparece aí no seu programa de podcasts. Você pode verificar os links e caso você queira checar uma notícia mais profundamente ou ler a notícia na íntegra, você encontrará aí os links das notícias que nós selecionamos. O Segurança Legal é um projeto mantido pelos seus ouvintes. Temos uma campanha de financiamento coletivo, onde os ouvintes podem escolher uma categoria para contribuir com o nosso programa. Acesse o site apoia.se/segurançalegal, escolha uma categoria e colabore com o nosso projeto. E nesta edição, vazamento de dados na Fiesp. Os golpes da Black Friday. Os 10 anos do Conficker. Clonagem de cartões de crédito com chip. Entre outras notícias. E vamos a elas. Fiesp expõe dados pessoais de 35 milhões e investiga vazamento. O banco de dados da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, ficou exposto na internet por vários dias, revelando informações pessoais de 34,1 milhões de pessoas, incluindo aí os dados dessas pessoas, entre os quais havia nome, RG, CPF, endereço completo, e-mail e número de telefone. A entidade está apurando o caso. Quem descobriu essa base de dados exposta foi o pesquisador de segurança Bob Diashenko, que descobriu 34.817.273 registros pessoais em uma base de dados chamada Fiesp, que poderia ser acessada através de um motor de busca Elasticsearch. Essa base estava aberta para consulta por qualquer pessoa. A descoberta ocorreu no último dia 12 de novembro. O pesquisador disse que notificou imediatamente os contatos que ele tinha na Fiesp, mas nunca recebeu nenhuma resposta. Ele escreveu no seu blog, chamado Hackenproof. Ele ainda afirmou que o banco de dados só ficou offline depois que um jornalista brasileiro, Paulo Brito, do blog cybersecurity.net.br, conseguiu entrar em contato com um representante da Fiesp por telefone para informá-los sobre esses dados expostos. A assessoria de imprensa da Fiesp disse que está apurando internamente o caso e promete informar mais detalhes em breve. Segundo o pesquisador, a base de dados incluía as seguintes informações: nome, o número do RG, CPF, sexo, data de nascimento, endereço completo, e-mail e número de telefone. Se a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais estivesse em vigor, a Fiesp teria que notificar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados sobre esse vazamento, lembrando que essa autoridade ainda não existe. Dependendo do caso, a entidade poderia ser punida com uma advertência ou com uma multa equivalente a 2% do faturamento, limitada aí a 50 milhões de reais. Mas a lei só começa a valer em 2020. A Fiesp representa cerca de 130 mil indústrias de diversos setores, de todos os portes e das mais diferentes cadeias produtivas, distribuídos em 131 sindicatos patronais, segundo diz o próprio site da entidade. Trata-se da maior entidade de classe da indústria brasileira. O Elasticsearch é um motor de busca bastante usado por empresas. Ele tem código aberto e permite analisar grande volume de dados, quase em tempo real, com arquivos armazenados em um servidor específico para essa tarefa. No entanto, há empresas que deixam aberto o acesso ao Elasticsearch sem exigir login, muito menos senha. Isso permite a instalação de malware ou mesmo de ransomware nesses servidores de busca, abrindo as portas aí para que cybercriminosos gerenciem todo o sistema com privilégios administrativos completos, roubando ou até mesmo destruindo os dados salvos. O pesquisador que encontrou essa base de dados, ele encontrou ainda dois outros servidores Elasticsearch abertos, também pertencentes à Fiesp, chamado de Celulares Externo, era o nome das duas bases de dados. Elas continham aí dados de 6.986.000 pessoas e a outra 10.558.000 pessoas, totalizando aí quase 35 milhões de dados pessoais expostos. Olha, se tal busca fosse feito no Brasil por outras bases de dados, eu tenho certeza que muito mais coisas iriam aparecer. Tenho certeza que, ao entrar em vigor, a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira vai educar bastante empresa por aí. Os golpes da Black Friday. Passagem para Miami por R$19. Com a Black Friday em pleno vapor, os consumidores devem ficar atentos às ofertas, não só às ofertas, mas também aos golpes que usam a data promocional como isca. Entre os muitos golpes circulando nesses dias, um deles disseminado pelo WhatsApp, falava aí de uma falsa promoção que, vejam vocês, prometia passagens aéreas para Miami por menos de R$20. A campanha criminosa usava o nome da companhia aérea Latam para tentar atingir o maior número possível de vítimas ao prometer aí essa passagem e ao tentar concluir a compra no site falso. No entanto, o usuário recebeu uma mensagem informando que ele precisava compartilhar a falsa oferta com 20 contatos no WhatsApp. Aquele velho golpe que a gente já conhece, né? Em um comunicado sobre o caso, a Latam destacou que esse golpe funciona de forma parecida com diversos outros ataques disseminados recentemente pelo WhatsApp, esses ataques podem redirecionar a vítima para uma página cheia de propagandas, podem oferecer a instalação de um aplicativo malicioso, ou então podem solicitar o número de celular da vítima para depois cobrar um valor na conta da pessoa, entre outras práticas aí. Sabemos que os ouvintes de Segurança Legal são espertos o suficiente para detectar esse tipo de golpe e não cair nesse tipo de armadilha, né? Mas vale o alerta aí para os nossos parentes e também naqueles grupos de WhatsApp onde estão membros da família e para as pessoas que vivem postando esses links maliciosos aí nos grupos que nós frequentamos. Receita Federal publica norma sobre compartilhamento de dados utilizando o blockchain. Foi publicado no Diário Oficial da União a portaria RFB 1788, que trata de disponibilização de dados no âmbito da administração pública federal envolvendo a tecnologia blockchain. O compartilhamento dos dados cadastrais, como a base de cadastro de pessoas físicas, a famosa base de dados do CPF, é uma das obrigações tributárias previstas aí na Constituição de 1988. Além da utilização das administrações tributárias, o cadastro do CPF é o número de identificação de fato utilizado no país, existindo aí mais de 800 convênios da Receita Federal de troca de informações aí entre essas diversas entidades de todos os poderes e esferas governamentais. O desenvolvimento de mecanismos seguros e eficientes para realizar o compartilhamento dessa base cadastral é um desafio constante para a Receita Federal, que busca balancear a rastreabilidade dos dados com a maior facilidade nos acessos a esses dados pelas entidades autorizadas. A tecnologia do blockchain tem como principal característica disponibilizar um conjunto de dados de maneira distribuída, imutável e com claro rastreamento, que permite aí fazer com que qualquer alteração nos dados seja rastreável, e isso se mostra bastante interessante para um ambiente onde a confiança é indispensável. Assim, a Receita Federal está disponibilizando o BCPF, que é o blockchain do cadastro de pessoas físicas, uma solução aí G2G, que seria de governo para governo, que busca simplificar o processo de disponibilização da base de dados dos CPFs, utilizando aí mecanismos do blockchain. A implementação feita pela Receita Federal, né? Foi desenvolvido em conjunto com a DataPrev, já está em piloto com o Conselho de Justiça Federal e prevê aí um máximo de 6 meses para migração completa de todos os convênios que a Receita Federal tem para disponibilizar esses dados através do blockchain. Os nossos apoiadores do Segurança Legal lá no nosso grupo do Telegram se perguntaram até que ponto é realmente seguro compartilhar esses dados via blockchain. Olha, só o tempo dirá. Brasil ganhará mais um Centro de Defesa Cibernética Governamental. A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, anunciou nessa semana um plano que deve dar mais segurança aos dados privados dos cidadãos e das empresas no país. Trata-se de mais um Centro de Defesa contra Ataques Cibernéticos. Para tirar o projeto do papel, a ABDI realizará um investimento de 10 milhões de reais. A entidade é ligada ao governo e eles desejam oferecer uma manutenção permanente do centro com apoio de órgãos como a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Eles afirmaram que o Brasil possui um grande déficit de segurança cibernética e muitas empresas já passaram por problemas devido à falta de investimentos no setor, afirmou a ABDI num comunicado. Ainda não há previsão sobre quando o local ficaria pronto, nem onde ele seria instalado, mas o local será definido em conjunto com o Comando de Defesa Cibernética do Exército, e os militares também ajudarão a encontrar um lugar que viabilize a operação e orientará a nova agência durante o processo. O anúncio sobre a criação desse centro, ele aconteceu depois que membros da ABDI visitaram Israel, que, como nós sabemos, é um dos países mais desenvolvidos nessa área, e o objetivo da viagem foi justamente buscar conhecimento e tecnologias para implantar por aqui. Os membros da ABDI afirmaram que Israel é bastante desenvolvido nas áreas de defesa, segurança, tecnologia e desenvolvimento, justamente por estar em diversos conflitos. E claro, isso faz com que o país tenha bastante tecnologia desenvolvida, que agora eles estão tentando copiar e implementar aqui. Tomara que dê certo. Instagram vaza senha de alguns usuários após falha. Se você recebeu um aviso do Facebook sugerindo mudar a senha do Instagram, olha, você vai saber agora por quê. A rede social notificou alguns usuários porque ela sofreu uma falha de segurança. A ferramenta Baixe Seus Dados, para fazer o download aí das fotos e dos vídeos no seu perfil, estava expondo também a senha usada para acessar o perfil. O Instagram disse ao site The Information que a falha foi descoberta internamente e afetou um número pequeno de pessoas, mas eles não disseram quantas pessoas foram afetadas. Ela foi corrigida para que as senhas não fossem mais expostas e os usuários afetados receberam aí um aviso pedindo para que eles troquem as senhas. O bug estava presente na ferramenta Baixe Seus Dados, que, vejam vocês, foi implementada justamente para colocar o Instagram em compliance com a lei GDPR, que é a lei de privacidade aí da União Europeia, que entrou em vigor no último dia 25 de maio. Quando alguns usuários solicitavam o download da página Baixe Seus Dados, a senha era enviada em texto puro através da URL e esses dados ficavam armazenados nos servidores do Facebook, provavelmente porque a rede social também guarda os seus históricos de visitação. O Instagram diz que normalmente protege as senhas com algoritmos hash e salt, porém um porta-voz diz que se alguém enviasse informações de login para usar a ferramenta do Instagram, esse alguém com objetivos maliciosos poderia ver as informações dos outros usuários. Interessante notar que as grandes redes sociais aí no mercado têm milhões de dólares para investir em boas equipes de segurança, mas nem isso as livra das falhas que expõem os dados dos usuários. Cientistas criam chave mestra visando burlar sistemas biométricos. Apesar de ser um dos mecanismos digitais mais adotados nos dias de hoje, quando se fala de segurança, a autenticação por biometria é bastante usada e bastante conhecida, tem aí uma larga adoção, não só nos nossos smartphones, mas também em caixas eletrônicos. Mas nós sabemos que tal tecnologia não é perfeita. Há anos, pesquisadores mostram que um scanner biométrico pode ser burlado utilizando, por exemplo, impressões digitais copiadas ou mesmo dedos de silicone. Agora, cientistas da Escola de Engenharia da New York University descobriram ainda mais falhas que permitem burlar as autenticações biométricas. De acordo com um artigo publicado no site da Wired, o grupo desenvolveu os métodos, né, baseado em machine learning para gerar impressões digitais falsas. O sistema foi nomeado de Deep Master Prints e funciona para enganar os sensores dos smartphones. A ferramenta é tão complexa que pode, com o seu sistema, falsificar impressões digitais de várias pessoas, fazendo com que ela seja uma verdadeira chave mestra biométrica. De acordo com a pesquisa, o método se baseia no conceito de impressão digital mestre, que combina os traços mais comuns das impressões digitais humanas. O pesquisador Philip Bontrager, que é um dos que participou aí da pesquisa, disse que a maioria dos sistemas de segurança por impressão digital não foi aprimorada e não está preparado contra um ataque baseado na falsificação das impressões. Ele ainda acredita que a novidade gerará um alerta para as empresas que desenvolvem esse tipo de hardware e que utilizam também o sistema de autenticação biométrica e fará com que elas aí busquem aprimorar a tecnologia. Os pesquisadores planejam continuar aprimorando seus métodos de quebra da segurança biométrica e eles esperam ainda ajudar a conscientizar a indústria da biometria sobre a importância de ter um sistema de defesa contra as leituras manipuladas. Os pesquisadores sugeriram que os desenvolvedores comecem a testar os seus dispositivos contra impressões falsas para dessa forma garantir que os sistemas possuam aí uma proteção melhor contra golpes. Olha, é como nós sempre dissemos, a gente sempre diz isso aqui no Segurança Legal. A autenticação biométrica é como ter uma senha que você não pode trocar. Samsung S9 e iPhone X falham em competição de segurança que distribuiu mais de R$1 milhão em prêmios. O Galaxy S9, o iPhone X e o Xiaomi Mi 6 tiveram sua segurança comprometida de várias formas na já tradicional competição de segurança Pwn, que finalizou a sua edição anual em Tóquio, focado aí em dispositivos móveis. Trata-se esse evento, é organizado pela ZDI, que é a Zero Day Initiative, que pertence ao Trend Micro, e organiza aí o evento, convidando bug hunters a participar e distribuiu, vejam vocês, $325 mil em prêmios, que dá aí mais de R$1 milhão, e fez isso em 2 dias. O Pwn oferece prêmios em dinheiro para esses especialistas para que eles possam demonstrar as vulnerabilidades inéditas que eles conhecem nos dispositivos participantes do evento. Nessa edição participaram esses três aparelhos, bastante populares, e foram atacados por 2 grupos de especialistas e também por um indivíduo sozinho. O Google Pixel 2 e o Huawei P20 também estavam disponíveis, mas ninguém se inscreveu para atacar esses aparelhos, talvez porque eles não sejam tão populares assim. 2 das 4 tentativas de ataque ao iPhone X fracassaram. Os especialistas não conseguiram fazer o código de ataque funcionar dentro do tempo dado na competição. As outras 2, no entanto, foram bem sucedidas. Quanto mais complexo e mais vulnerabilidades um ataque utilizar, maior é a pontuação e, claro, maior é a premiação. Uma dupla de pesquisadores saiu vitoriosa do evento e eles sozinhos embolsaram $215 mil. Os detalhes técnicos dessas vulnerabilidades, claro, são comunicados aos desenvolvedores. Isso significa que atualizações aí devem ser lançadas para fechar essas brechas e impedir que esses ataques ocorram em ambientes reais. E claro, quem concordou participar dessa competição, eles se comprometem aí a não divulgar essas falhas para ninguém, permitindo aí que os fabricantes possam lançar as atualizações. Olha, eu assisti uma dessas competições em 2015 no Canadá e é realmente emocionante porque há um tempo e as equipes precisam, dentro desse tempo, fazer o ataque ao dispositivo. Na competição que eu assisti em 2015, todos os sistemas lá que estavam participando da competição foram comprometidos. Sem dúvida, uma iniciativa bem bacana para incentivar os bug hunters a encontrar vulnerabilidades e assim tornar esses softwares mais seguros. Google lança nova central de segurança. O Google anunciou nessa semana o lançamento da sua nova central de segurança em português para o Brasil. O novo site reúne uma série de opções de segurança e privacidade para os usuários dos serviços e dos produtos do Google. Ele também serve como fonte de informações sobre a segurança desses usuários. A nova central trata sobre vários assuntos. Há, por exemplo, explicações bastante compreensíveis sobre como a empresa protege os dados pessoais dos seus usuários e uma série de dicas de como tomar boas decisões mais conscientes e mais assertivas sobre a privacidade na internet. É interessante destacar também que essas dicas dizem respeito também à família dos usuários. Portanto, se você tem filhos que usam a internet, é uma boa dica aí você dar uma conferida nas opções que aparecem lá na central do Google e assim controlar de forma melhor o que seu filho acessa na internet. Além da página inicial dessa central, existe um menu lateral que facilita a navegação entre as páginas e aí você pode aproveitar para conferir essas e outras opções lá que o Google oferece, especialmente as mais interessantes, sei lá, o check-up de privacidade, para ver se as configurações de privacidade no seu perfil lá estão, quais estão ativas, quais não estão. E claro, você pode e deve ativar a autenticação a dupla autenticação, também conhecida como autenticação em duas etapas, para proteger melhor o acesso à sua... Pessoal, uma notinha do editor, tivemos um pequeno problema no áudio da Soline aqui, mas provavelmente ele estava querendo dizer que era para proteger o acesso às suas contas, certo? Relatório do governo holandês acusa Microsoft de coletar dados de forma excessiva no Office. O mecanismo de coleta de dados de telemetria usado pelo Microsoft Office viola os regulamentos da GDPR, disseram as autoridades do governo holandês em um relatório que levantou 8 questões que os investigadores encontraram nas assinaturas do Office 2016 e também do Office 365, mas também nas versões web do Office 365. Os investigadores disseram que identificaram a coleta em larga escala e de forma secreta de dados pessoais por meio dos recursos integrados de coleta de telemetria do Office. Eles disseram ainda que a Microsoft se envolve nessa coleta de dados secretamente e sem informar adequadamente os usuários. O relatório diz que os investigadores não encontraram nenhuma documentação oficial sobre quais informações a Microsoft coleta dos usuários do Office e de nenhuma maneira aí eles oferecem para desativar essa coleta, levantando aí uma grave preocupação de privacidade para todos os usuários do Office, independentemente da localização geográfica. Os investigadores admitiram que a Microsoft coletou dados funcionais e de diagnóstico, que normalmente são uma prática padrão entre os desenvolvedores de software, mas também descobriram que os aplicativos do Office também coletavam conteúdo real dos aplicativos dos usuários, como e-mails, sentenças de documentos, ou então dados do corretor ortográfico, que são recursos aí utilizados no Office. Embora a Microsoft tenha tentado tornar os produtos Office compatíveis com a GDPR, armazenando os documentos do Office de usuários da União Europeia em servidores localizados na União Europeia, o relatório descobriu que o sistema de coletas de telemetria enviava muitos dados para servidores localizados nos Estados Unidos, abrindo aí a possibilidade de ter essas informações apreendidas ou consultadas pelo governo americano. O governo holandês está extremamente preocupado porque as informações confidenciais também estão relacionadas ao governo holandês, que, vejam vocês, tem o Office instalado em mais de 300 mil computadores. Além disso, a investigação também descobriu que a coleta de telemetria do Office também é muito mais expansiva do que a do Windows 10, Como nós já comentamos aqui no episódio 103, onde nós falamos dos problemas de privacidade do Windows 10, investigadores disseram que a Microsoft coleta até 25 mil tipos de eventos do Office, dados que são disponibilizados aí para até as 30 equipes de engenharia que trabalham na Microsoft. Em contraste, o Windows 10 é conhecido por coletar até 1.200 tipos de eventos que são compartilhados com apenas 10 equipes de engenharia. Olha, eu vou dizer para você, ouvinte, a GDPR vai trazer muita dor de cabeça para as empresas de software do mundo todo. Empresas britânicas cogitam implantar chips nas mãos de funcionários. Você aceitaria colocar um chip sob sua pele? E se o seu empregador estivesse pedindo? No Reino Unido, isso pode estar perto de virar realidade. A companhia sueca Biohex, que é bastante conhecida nessa área, estaria discutindo com várias empresas britânicas a possibilidade de oferecer microchips para instalar sobre a pele de funcionários. O principal benefício, de acordo com a empresa, é a conveniência. O chip serviria aí como um crachá interno de identificação, dando acesso ao escritório e permitindo que o usuário faça login no seu computador, por exemplo. Seria possível também comprar comida e bebida em lanchonetes dentro da empresa. Bastaria aí acenar em frente ao leitor para que o valor do produto escolhido seja debitado na conta bancária do funcionário. A Biohex não citou quais empresas estariam considerando usar os implantes. Os chips são similares aos usados em animais de estimação, têm o tamanho de um grão de arroz e normalmente são inseridos entre o dedão e o indicador. O procedimento para implementar o dispositivo dura alguns segundos, segundo a companhia Biohex. Na Suécia, isso já não é novidade, nós comentamos aqui em edição passada, os cidadãos podem inclusive pagar por passagens de trem no sistema público de transporte. Na Suécia, existem mais de 3 mil pessoas usando já esses microchips. Algumas entidades já manifestaram suas preocupações, como a Trade Union Congress. Eles expressaram aí lá na Inglaterra a sua preocupação com questões de privacidade. Mas olha, pelo jeito, esse tipo de dispositivo vai se tornar cada vez mais popular por aí. Quase 8 milhões de brasileiros sofreram fraude nos últimos 12 meses. Um estudo feito pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção de Crédito, o SPC, estimou que 7,8 milhões de brasileiros foram vítimas de fraude nos últimos 12 meses. Os dados mostram que a maior parte das ocorrências, ou seja, 41%, está ligada à clonagem de cartões de crédito. De acordo com o levantamento, outros golpes mais comuns envolvem aí o uso indevido do nome para contratação de empréstimos, 12%, falsificação de documentos para abertura de crediário, 10%, pagamento de boletos falsos, também 10%, e ainda pessoas que foram vítimas de clonagem de cartão de débito, 7%, falsificação de cheques, 7%, e clonagem da placa de veículos, também 7%. De acordo com a SPC Brasil, além dos prejuízos financeiros e do constrangimento, o consumidor sofre com o tempo gasto para resolver os processos burocráticos para regularizar a sua situação, como, por exemplo, comprovar que ele não realizou compras indevidas ou resolver uma possível negativação do seu CPF. E vamos agora ao quadro de rapidinhas, onde a gente comenta de forma aí bem rápida notícias bastante interessantes que, olha, eu recomendo que você leia, porque realmente elas são interessantes. Vamos à primeira notícia. Cybercriminoso de 13 anos é apreendido na Baixada Fluminense. Olha, futuro brilhante desse jovem por trás das grades. Mas isso provavelmente vai acontecer só depois dos 18. Segunda notícia, equipamento médico para tratar apneia coleta dados de usuário na surdina. Olha, nem quem ronca hoje tem a sua privacidade respeitada. Terceira notícia, documento de identidade eletrônico alemão tem falha que permite roubo de identidade. Olha, se isso acontece na Alemanha, Imagina como será com o novo RNI que atualmente está em fase piloto. Quarta e última notícia, jogo de esquiva. Como criminosos falsificam documentos no Brasil? A pesquisa da empresa brasileira Tempest mostrou que com a farta quantidade de dados pessoais, dados aí vazados em vários incidentes que a gente já comentou por aqui, criar um documento falso é coisa que qualquer criança pode fazer, ou melhor, qualquer adolescente de 13 anos já pode fazer. Os links das notícias estão lá no nosso site. Cartões com chip não diminuem fraude com cartões de crédito nos Estados Unidos. Um novo estudo descobriu que a fraude com cartões de crédito não diminuiu desde a introdução dos cartões com chip nos Estados Unidos. A maioria das informações de cartões roubados vem de terminais de ponto de venda hackeados. As razões parecem ser várias. Uma delas seria porque os Estados Unidos atualmente usa o sistema Chip and Sign, onde, além do chip, o usuário assina, em vez de utilizar o Chip and PIN, que é a forma que a gente usa aqui no Brasil, eliminando aí o benefício de segurança mais crítico do chip, que é justamente a senha. E depois, porque os comerciantes dos Estados Unidos ainda aceitam cartões com tarja magnética, mesmo o cartão estando habilitado para pagamento com o chip. O que significa que os ladrões podem roubar as credenciais de um cartão com chip e criar um cartão de tarja magnética clonado. Um total de 60 milhões de cartões de crédito nos Estados Unidos foram comprometidos nos últimos 12 meses, enquanto 93% desses cartões eram todos habilitados com o chip EMV, os comerciantes aí continuavam a usar a tarja magnética nas operações. A tecnologia do chip and PIN tornou-se padrão, de fato, para as transações de cartão de crédito e débito, para transações pessoais nos Estados Unidos, mas a falta de conformidade desses comerciantes significa que os cartões ainda estão sendo clonados, e olha, não são poucos. Os cartões com chip, que contêm um microprocessador embutido, criptografam os dados do cartão. Eles são aí uma alternativa mais segura comparado com os cartões de tarja magnética. Eles implementam também o padrão EMV, que significa Europay, Mastercard e Visa, e é um padrão global aí para a compatibilidade dos cartões com chip em terminais de ponto de venda. Eles se tornaram tipo padrão de cartão quando os quatro principais emissores de cartão no mundo, né, a Visa, Mastercard, American Express e a Discover, descobriram ou decidiram transferir a responsabilidade por fraude do cartão para os comerciantes. Isso lá nos Estados Unidos aconteceu em 2015. Caso o comerciante não adote um sistema padronizado do EMV. A única exceção para isso lá nos Estados Unidos são os postos de gasolina, que tem até 2020 para fazer essa troca. As enormes violações de dados ocorridas nas lojas Home Depot e Target lá nos Estados Unidos também, claro, impulsionaram aí a adoção dos cartões com chip, depois que milhões de americanos viram as suas informações de cartão aí sendo comprometidas e, claro, a maioria deles exigiram mudanças. Mas olha, infelizmente isso não mudou muita coisa. De acordo com esse estudo aí da Gemini Advisory, eles basearam aí em dados de telemetria, monitorando bases de cartões de crédito que estavam sendo negociadas na Dark Web, e eles encontraram aí 60 milhões de cartões nos últimos 12 meses, e desse total, 93% eram cartões com chip. Além disso, 75% desse total, ou seja, 45 milhões de cartões, foram registrados roubos feitos em transações pessoais, ou, para usar um jargão da indústria, o cartão presente. Provavelmente eles foram comprometidos por meio de malware ou por meio de algum chupa-cabra inserido nos pontos de venda, em estabelecimentos varejistas, em hotéis, restaurantes, etc. A razão para esses números, de acordo com a pesquisa, é a falta de conformidade lá nos Estados Unidos. Muitos ainda estão usando a tarja magnética e, claro, isso facilita os golpes. Vejam vocês, nesse quesito, o mercado brasileiro está anos-luz à frente. 10 anos do Conficker, o homem duro de matar. E para terminar essa edição, nesse mês de novembro, Eu queria comentar que nesse mês de novembro marca o aniversário de 10 anos do Conficker, um dos worms que mais rápido se disseminou mundialmente, direcionado a atacar sistemas da Microsoft. Milhões de computadores foram eventualmente infectados pelo worm, incluindo aí hospitais na Europa e também muitos computadores aí no mundo todo. Olhando para trás, é possível ver todos os esforços realizados pela indústria para eliminar o worm. E claro, essas ações mostram aí que muitas das práticas de segurança que foram adotadas depois do Conficker foram boas e que hoje garantem algum nível de proteção para os sistemas do mundo todo. Como muitos worms e muitos vírus da época, o Conficker aconteceu graças a uma vulnerabilidade no Windows que foi corrigida lá no patch do MS-08-067. No entanto, depois que o patch foi lançado, muitos grupos de criminosos aí fizeram a engenharia reversa da atualização e descobriram exatamente onde estava a vulnerabilidade que a correção corrigia, né? Que a correção lá fixava nos sistemas comprometidos, nos sistemas vulneráveis. E aí, com isso, eles conseguiram então desenvolver esse worm que teve um alcance global. Uma das razões pelas quais o Conficker foi tão sério foi o seu escopo. Essa vulnerabilidade corrigida no MS-08-067 afetou a grande maioria dos computadores Windows, centenas de milhões de dispositivos em todo o mundo, mas o que foi mais assustador na época foi a capacidade do worm de se replicar e se espalhar rapidamente para as novas máquinas. Vejam vocês que a primeira versão do Conficker ele não se auto-replicava, então o número total de infecções foi bastante baixo, mas os criminosos por trás do ataque sabiam disso, e a partir da segunda variante, que apareceu um pouco depois, ela sim tinha função autorreplicante e aí, claro, uma capacidade de infectar milhões de computadores. O grupo por trás do Conficker estava constantemente trabalhando na atualização do worm e, de fato, eles criaram 5 variantes do worm em alguns poucos meses, indo aí do Conficker A até o Conficker E. Munido de recursos completos aí para fazer a autorreplicação, o Conficker não só era capaz de comprometer os dispositivos, mas também de infectar qualquer computador de forma remota. Computador que esteja vulnerável, né? E porém acessível a partir da rede. Essa capacidade foi totalmente automatizada, sendo que o worm ele não precisava realizar nenhuma interação humana. Bastava para isso que o computador estivesse conectado à rede. E o Conficker B também adicionou a capacidade de se espalhar através de mídias removíveis, através de USBs, né? E também pendrives e compartilhamentos de rede. Olha, mas o worm conseguiu um feito único. Ele uniu a indústria da segurança de maneira notável. Pesquisadores de várias empresas de segurança se uniram na época para formar o Conficker Working Group, que era dedicado a compartilhar informações que permitiriam aí diminuir a ação do worm. O nível de cooperação entre esses diferentes pesquisadores teve um impacto extremamente positivo e fez com que a infecção desenfreada aí do Conficker fosse bastante diminuída. Como uma grande botnet, o Conficker dependia aí de uma conexão com o domínio central para obter comandos. Sendo aí bastante, de forma bastante inteligente, os criadores do Conficker programaram o vírus, o worm, para que ele se conectasse a um domínio diferente a cada dia. Pois bem, com a engenharia reversa desse algoritmo de geração de domínios, que nós chamamos de DGA, foi possível descobrir aí em quais domínios seriam registrados e em quais domínios o Conficker se conectaria a cada dia, mas isso no futuro. Pois bem, o Conficker Working Group, ao descobrir aí o algoritmo de gerar novos domínios do Conficker, registrou esses domínios com antecedência e, claro, as máquinas que eram infectadas se conectavam a esses domínios que estavam sob controle do Conficker Working Group e, assim, essas máquinas não receberam nenhum comando, o que efetivamente fez com que o homem perdesse as suas funcionalidades. Além disso, usando as técnicas de sinkholing, foi possível obter a telemetria e assim saber exatamente quantas milhões de vítimas do Worm havia no mundo todo. Não sei se o nosso ouvinte vai lembrar, mas olha, a Microsoft chegou a oferecer uma recompensa de 250 mil dólares, não é milhões, é mil dólares, por meio de um programa de recompensas, através de um bug bounty, desde que a pessoa trouxesse informações aí concretas para ajudar a revelar os autores do Worm. Mas olha, o fato é que até hoje ninguém sabe quem foram os autores do Conficker. Embora a indústria de software e a indústria de segurança tenham aprendido algumas das lições do Conficker, muitas organizações ainda têm um longo caminho a percorrer. Os nossos ouvintes vão se lembrar no ano passado dos ataques do WannaCry e do NotPetya, que também infectaram muitos computadores, e como o exploit do Eternal Blue permitiu que esses computadores não atualizados fossem infectados. Isso demonstra aí que, apesar de todos os esforços da indústria, as empresas ainda têm que melhorar bastante as suas políticas de patch management. E olha, apesar de todos os esforços, a variante Conficker B, que é aquela que se dissemina por pendrives, ela circula por aí até hoje. Ou seja, o Conficker ainda é um worm duro de matar. Eu agradeço imensamente a sua atenção, de você que veio até o final. Voltamos a nos falar na próxima edição.